Nem sempre você pode ser Deus. Não, vocês são os bordões. Não, essa é uma frase da música Titãs, do esporte. Eu sei, mas coisa de velho. É, mas quem diz que eu sou novo? Porque também a gente chegou no segundo bloco. Meu nome é Tuizu Tosi. Nossa, agora que a gente chegou no segundo bloco. Vamos nos apresentar. Eu tô querendo linkar com isso que a gente vai fazer agora, que é abrir o espaço pro nosso quadro. E a gente chegou no grande momento do programa, que é o nosso quadro Notícias do Mundo da Música. E esse bloco é patrocinado pelo Eva Doce Presentes, que é uma loja de presentes que fica na Avenida Dr. Abraham Brickman, 390, no Leporatis, telefone 3725-4069. E lá você encontra CDs, roupas, óculos, bonés, enfim, acessórios em geral, games, filmes, presentes. É. O que temos nessa semana? A Fernanda Takai tá pra lançar o seu terceiro álbum solo com parceria do Andy Summers, que é o ex-guitarrista do Mamonas Assassinas. Não, você sabe, vai. Police. E eles conheceram através do Roberto Menescal, quando eles trabalharam juntos num DVD que foi gravado em homenagem à Bossa Nova. E 2 anos depois ela soube que ele havia composto várias canções pensando na voz dela. E daí agora eles resolveram fazer esse lance juntos, assim, tipo, ela vai ser solo, mas ele vai tocar, né, ele compôs também. E o disco se chamará Fundamental. Fundamental. Fernanda Takai. O SWU 2012 foi cancelado. Tudo começou quando, tipo, eles iam fazer um anúncio importante, divulgaram que fizeram um anúncio importante no dia 13 de julho, que é o dia do rock. Mas aí adiaram esse anúncio na quinta-feira passada, que eu não sei, me lembro qual dia do mês que é, foi divulgado que cancelaram. Pelo menos o festival foi cancelado, sabe? O lance sustentável, assim, de uma coisa, os eventos sustentáveis, essa babaquice toda, aparentemente ainda não vai ter. Mas o festival, as bandas e tal foi cancelado, não tem esse ano. Já foi confirmado também, né, que 2013 vai ter o Lollapalooza de novo no Brasil, mas... Junto Perifral. Mas... Grande personalidade. Ano que vem vai ser uma coisa mais boom, assim, sabe? Uhum. E já tá confirmado Pearl Jam pra vir em 2013. E já tá vazando aí pela internet o novo disco do Tom Zé, que é o Tropicália, Lixo Lógico. Também é politicamente incorreto também falar que vazou, né? Não. E o disco conta com a participação do Emicida, da Mamãe Magalhães e do Rodrigo Amarante, assim, pra pessoal que tem preconceito com as tendências. Você corta o pescoço e não diz quem é. Eu não é. Digo quem é. É muita tendência junta, né? Num disco de um Tom Zé, que é um gênio. Tom Zé. E esse disco vai ser produzido pelo multi-instrumentista Cassim, que a gente... Conhece muito bem. Conhece, assim, tipo... É muito nosso amigo também. Não, eu ia dizer que na hora que você perguntou se era politicamente incorreto, eu já falei isso e repito que essa é uma empresa corporativista. É só isso. Don't Kill. Ace Velvet Underground. Em parceria com Danger Mouse, vai lançar dia 2 de outubro um novo álbum que eu sabia o nome, mas eu esqueci de colocar aqui, então eu não vou falar. Eles gravaram mais ou menos umas 3, 4 faixas, assim, no ano passado. E essas faixas ficaram inutilizadas, assim, tipo, não tinha o que fazer com elas. E aí agora ele tava gravando um disco, né, dele, assim, tipo, o John Cale. E aí ele sentiu que o que ele tava, o processo de criação do disco que ele tava gravando tava muito na vibe das faixas que ele tinha gravado com o Danger Mouse no ano passado. Então ele resolveu incluir essas faixas no disco e nasceu uma outra, assim. E já tá dando pra ouvir aí pela web também, tem alguns streams e tal. E essas eram as notícias do mundo da música da semana. Tá, então a gente chegou no ponto, no epicentro zero da inércia novamente. Então a gente poderia falar até o fim do programa. Tô brincando. Na outra semana a gente não voltaria aqui na rádio, né? Por exemplo. Ah, então, sei lá, já que você não tem nada em mente, a gente poderia continuar nessa pilha do... homenageando o Mark Wildstone, meu querido amigo Mark Wildstone. E como eu falei sobre o Dead Rocks no primeiro bloco, lembrando que a gente ouviu o projeto dele no primeiro bloco chamado Six Drugs, que é um projeto de 2001, se não me engano, posso estar enganado. A gente vai ouvir agora então Dead Rocks, que é a melhor banda de surf music do Brasil. Não sou eu que tô dizendo isso, entendeu? Digita lá no YouTube, você vai ver que eles foram no Jô Soares, assim, duas vezes. Ah, claro. São Jô conhecidos Soares, internacionalmente. Sim, o Jô Soares... pausado. Tudo que vai no Jô Soares é realmente o que há de melhor. Claro. Lógico. Porque é que nem Pense. Segurar, né? Tesão, assim. Eu sou capricorniana, eu não seguro tesão. Daqui a pouco a gente volta com mais um cheirinho. We'll be right back. up Iggy Pop and I hear this. Lixeirinha, look out. Esse samba muita gente não sabe que eu ganhei dinheiro sem aparecer na praia. Serviço não. Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté Lixeirinha, oui. Sur la plage abandonnée.